Salvador, boa noite, bom dia. 3264, estabilizou o final no zero, baixar a travada, está para ver. 3264, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus com 05 nós, ajuste no zero no 4. Autorizado o pouso do 3264. Salvador, bom dia, voo no 8, no 7, tem previsto para Guarulhos, por gentileza. 8 no 7, copiou 360. Copia, pronto, pop. Chegou 1 no 8 no 7, Guarulhos, nível 3620 está autorizado. Aerovia Pesulou no 4 até Gruff, Golf Romeo Uniforme Fox Fox. Após interceptar Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia. Após conforme o plano. Decolador no zero com curva direita na subida da Hel. Após Boa Leda. Após Krat. Charlie Romeo Alfa, Tango Eco, Krat. Aciona 5025, controle 119, decimal 8. Disco 2685, alternado no 2545. 12615, 12545, grato. 12685. Corre, confirma a secundária. 12545, alternado. 025, controle Salvador, 1196. 19, decimal 8, controle, gol no 8 no 7, me pronto, pushback. 198. Agora Proviso 3264. 3264, Soluzio no 6, Livre Táxi Alfa, após Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette, 05. Whisky Yankee Uniforme, bom dia. Sua identificação autorizada de chegada bom. Que desça para 4 mil pés, o ajuste 1014. Tango Whisky Yankee Uniforme após Pelô, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Pelô, pegue o profile de procedimento, descendo para 2000 pés, chamando o cabeça de Whisky Yankee Uniforme. Salvador, o Bono 817, botão 10, para Pudibeg, assinante. Autorizado, Bono 817, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, Bono 817. para o táxi, voo 1897 com 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Galeão. Boa noite. Pátio Juliette Alfa, reporte pronto, ajuste no 0 no 4, boa noite no 7. Pátio Juliette Alfa, reportará pronto no ponto de espera, boa noite no 7. Alô, muito boa noite, Whisky Anchor Uniforme, está realizado o procedimento, está fui a mesma, com a minha baixa carga, completamente visual. A nossa intenção, se for possível, a partir da presente, senhor, curva à esquerda para ingressar na base pela direita novamente. Bom dia, mantendo o Whisky Uniforme, cancela os 38, está autorizado, reporte na final da 17, com o trem checado, ajuste no 0 no 4, vento 150 graus com 08 nós. Bom dia, senhor, já estamos com o trem baixo checado, trabalhamos de base para a final da 17, Whisky Uniforme. Dando base para final, trabalho checado, Whisky Anchor Uniforme. Whisky Uniforme autorizado pouso no 7, o vento 150 graus com 08 nós. Uniforme. Autorizado a linha em decolar da pista no 0, vento 150 graus com 08 nós. A linha em decolar da 10, com 08. Forme no solo.